a cara na janela. Olho a rua e os olhos cheios de remela. Vejo vários camaradas andando por ali com algumas minas que eu já saí. É, esqueço tudo isso e vou lavar o rosto. Estou de volta às ruas, o mesmo cheiro de esgoto. Deixo isso pra lá e fico na minha. É meio dia, sol quente, que tal uma sombrinha? Uma cerveja gelada pra esfriar a cabeça. Trocar uma ideia, se arrumar treta. Aproveitar este momento e por que não o dia inteiro curtindo na nossa área sem nenhum receio. Agora 10:30 pra gente beber. E quem fica bem louco, a gente vai saber. Aumenta esse som que esse aqui cê já ouviu. Cidade Tiradentes, Zona Leste, Brasil. É. Tic-tac, que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado num banquinho conversando. Que o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Várias horas passadas e várias brechas tomadas. E a gente ainda sentado ali sem fazer nada. Vai e vem da garotada, agita a quebrada. E o sol brilha no céu, bronzeando a mulherada. É, tem várias na banca, então eu vou me agilizar. A ideia aqui é forte, é ruim de não constar. Meu nome é Smokey D, mina, tá pensando o quê? Você quer saber então? Eu vou lhe dizer, eu tô ligado, qual é a sua? Não tente me enganar, pois aqui nem MZL ajoelhou, tem que rezar. Pego na mão dela e aí, saiu de rolê. Aí galera, faz um tempo que eu já volto, pode crer. Tic-tac, que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado num banquinho conversando. Que o tempo vai passando, e a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, que o tempo vai passando. Eu demorei um pouco mais, desculpa aí. Atrasei nosso rolê, ainda dá para curtir. Andar por aí e tirar uma onda. Colar na quebrada onde só tem gente pampa. Esquecer por um momento os problemas de nossa vida. E não ficar se lamentando sem dar a uma saída. Tentar melhorar e ser feliz de verdade. Aqui, lá ou em qualquer canto dessa cidade. O nosso dia a dia tem lados bons, lados ruins. Ah, fazer o quê? A vida é assim, em questão de segundos você pode decidi-la. Pode arrumá-la como pode destruí-la, mas tic-tac, o tempo nunca vai parar. A não ser que seu relógio velho venha se quebrar. Ninguém mandou você comprar do Paraguai. Vai na frente que a gente vai atrás. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado passando, e a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado num banquinho conversando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passando, a gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado num banquinho conversando. Tic-tac, o tempo vai passando. A gente aqui sentado num banquinho.